A vida é boa pra caralho, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho 20 e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe, senti minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Desde pequeno falam que eu sou curioso. Quem me viu, quem me vê, fala que eu nunca cresci. Não tenho medo de errar, só medo de desistir. Mas tenho 20 e poucos anos e não vou parar. Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Mas se garotos não choram, alguém diz o que eu sou. Não. Ficar calado, eu sou o que eu quiser. Sou o sol da meia-noite, a lua cheia de manhã. Mas me visto de mim mesmo, da cabeça aos pés. Tenho 20 e tantos planos. Sobrando pra errar, e eu tô certo que não vou parar aqui. Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar? Quem te ensinou a sonhar?